Portão de ferro, cadeado de madeira. Quem é que está na gira? É Exu Caveira. Quem é que está na gira? É Exu Caveira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Quem é que está na gira? É Exu Caveira. Quem é que está na gira? É Exu Caveira. Salve, Amanda. Salve. Salve, seu Exu Caveira. Salve. Salve. Salve, tia. Agora vamos longe. O senhor já tá indo? Não, posso ir. Tá certo. Muito obrigado, seu Tranca-Rua. Seu Caveira, o senhor quiser se sentar? Vamos. Vou deixar aqui do lado, seu Exu, só para pegar, correto? Dá um abraço no senhor, muito obrigado por cuidar da gente, viu? Deu de tarde. Tá bom. Tá bom. Salve. Para o Exu. Para o Exu, graças a Deus. Seu Exu, primeiro eu quero agradecer ao senhor muito por ter vindo e por disponibilizar o seu tempo para falar com a gente, o tempo do senhor que é tão importante e tão útil para as pessoas que aí, pelo seu trabalho, são socorridas, são ajudadas. Muito obrigado, seu Caveira. Já que você me chamou, né? É. Eu vim. Sim, senhor. Pode deixar a parede desse jeito? Pode. Ah, senhor Exu, o que que o senhor mais preza no nosso culto à espiritualidade? O que o senhor mais gosta de ver? Respeito. Respeito. Respeito moral. Uhum. Esse é o principal. Uhum. Pra caber. Respeito moral. Eu vou repetir às vezes só para ter certeza que o povo ouviu, tá? Respeito moral é o principal. Respeito e moral. Respeito e moral, claro. Como é que o senhor define, assim, moral para um ser humano encarnado? Como que ele deve levar isso, entender isso? Meu filho, vocês... A moral tá dentro de cada um. Aham. Vocês sabem o que é certo, o que é errado. Sim. Você sente. Tem todas as percepções. Tem. Quando vocês desviam, vocês estão sendo moral ou imoral. Entendi. Quando vocês sabem que está errado e faz assim mesmo, uhum, é imoral. Tá. Estão agindo errado, mesmo tendo as intuições. Não adianta falar que não sabia. Uhum. Que não sabia o quê? Ninguém é bobo, meu filho. Ninguém é inocente. Não adianta vir com essa. Vocês são dotados da intuição. Uhum. Todos. Uns mais que os outros. Se teve o intuito de não fazer, o que é que faz? É, realmente. Aí vem querer dar um de que não sabia, de que tava no caminho, sabia, que não sabia. Aí deixa mesmo se arrebentar pra aprender. Mas depois lá na frente vem falar se não sabia. Aí agora vai saber. Sim, mas às vezes é o caso de a gente saber alguma coisa que a gente tem que fazer, mas não ter a condição de materializar aquilo. Não às pode... vezes não é a condição. Às vezes é a falta de coragem. Uhum. É a preguiça. É o modismo. Vocês estão aqui, meu filho, é pra agir. Vocês não estão aqui pra ficar sentado. Tá entendendo? Sim, senhor. Você veio aqui é pra sentar ou é pra trabalhar? Pra trabalhar. Pois então. Vocês uhum. estão aqui é pra agir. É pra caminhar. É pra cair, pra levantar. É isso que Exu gosta. E é isso que o Criador espera de vocês. Caiu, levanta. Segue. Para de frescura. Ninguém tá aqui à toa. Olha quantas forças são mexidas, são transmutadas. Pra vocês caminhar. E vocês de lenga-lenga. Quanto trabalho que é feito pra vocês. E vocês de frescura. Claro. Às vezes deixamos de fazer as coisas porque não vemos a real importância dela. Isso a gente não pode justificar dizendo que a espiritualidade devia ter falado com mais clareza. Aí vocês estão brincando, né? Vocês estão querendo o quê? Que a entidade bata na porta e deixa tudo bonitinho que é pra vocês fazer? Se fosse assim, vocês não precisavam vir com esquecimento. É. Deixava tudo às claras. O problema, meu filho, é que vocês querem tudo na mão. Tudo fácil. Tá aqui, ó, no mundo, dá pra ver isso fácil. Os trabalhadosos, os trabalhos sujos, ninguém quer, não é mesmo? Sim. Vocês querem ficar bonito na mesa, é. Né? Sim. Com roupinha cheirosa, com a pele, sem queimar do sol, sem os calos na mão. Agora quer o quê? Que nós chega aqui... E sai falando tudo que é pra vocês fazer. Vocês são dotados dos instintos, das intuição. E olha, meu filho, que muitos vêm nas casas, né, minha filha? E é falado o que é pra fazer. É dito que aquele caminho vai levar pro mal. Vai levar pra queda. Os filhos saem ali na porta. E fica nas dúvidas. Mas o que me fala é muito difícil. E daí não faz. Uhum. Ou chega em casa. Lembra por uma semana. Faz bonitinho. Depois volta. Uhum. Tudo na mesma merda de novo. Nossa. E vocês vêm falar que ninguém explica. As casas tá aí abertas. As entidades estão aí, mostrando os caminhos. Mas vocês são livres. Ninguém obriga a fazer nada. Vocês têm o livre-arbítrio. Eu mostro. Vai errado, então tá bom. Nossa. E quando a gente tem a boa intenção, mas falta o conhecimento e a vida cobra que a gente realize as coisas. Então vão realizar. Que a vida não cobra à toa. Uhum. Não é mesmo? Sim. Vamos correr atrás. Vamos atrás do conhecimento. Tem muitos que se acham bonzudo porque desconhecer. É. Porque tem 50 anos de experiência. Grande bosta. Vocês não sabem nada. Vocês estão engatinhando ainda. Vocês vão, meus filhos, desencarnar aprendendo. E vão nascer de novo aprendendo. É um ciclo. E ele vai continuar. Vocês acham que aqui do outro lado ninguém aprende? Chega aqui evoluído. Tão enganado. Todos continuam estudando. Todos continuam aprendendo. Porque aqui ninguém tem essa de evoluído. Isso é coisa de vocês. Coisa nossa. É coisa de vocês. Ninguém aqui fica falando eu sou evoluído. Eu sou um mago. Eu sou formado na divina lei tal. O meu grau é X. Que é isso, meu filho? Tu se fosse tão evoluído, não tava aqui. Não. E olha que tem muitos evoluídos, como vocês falam aqui. É. Tudo pra auxiliar vocês. Vocês deixam pra gente uma série de preceitos a seguir, tanto quanto filho, como dirigente de casa. E se um dia a gente só disser, ah, deixa, é só uma coisa, não tem problema. Vocês não relevam isso? A gente deixa o que vocês querem que deixa, né? Uhum. Até a hora que vocês acordam. As coisas estão aí, meu filho, falada, sendo ensinada. É pra trazer o aprendizado, o melhoramento. Uhum. O vosso trabalho, né, com esse intuito. Sim, senhor. Muitas vezes, quem tá ouvindo aí do outro lado tá precisando ouvir o que tá falando aqui desse lado. Uhum. A escolha é dele. Uhum. A oportunidade de aprender, de conhecer, tá aí, ó. De graça, ao alcance de qualquer um, em qualquer canto. Tá na hora dos filhos parar com desculpa. Porque vocês têm livro, vocês têm a máquina, vocês têm as casas. Tudo pra aprender. Seja na macumba, seja rezando, seja no evangelho, qualquer canto. Todas as portas estão abertas. Não tem desculpa, meu filho. Não tem desculpa, certo? Não tem desculpa. Pelo menos pra mim não tem. Claro. Tá. E quando o médium decide entrar pra religião da Umbanda, o que que ele deve estar levando em consideração em termos de saber que vai ter responsabilidade? Responsabilidade se tem em tudo, né, meu filho? Em tudo se há responsabilidade. Em qualquer coisa. Qualquer coisa que você faça tem responsabilidade. Uhum. Agora, se o filho resolver entrar nesse caminho, tem que ter humildade, tem que ter amor, tem que ter caráter, tem que ter respeito, tem que estar ali, meu filho, de coração aberto, pronto pra ouvir, pra aprender. E pra amar cada um daqueles que entrar na porta. Uhum. Porque quando vocês estão trabalhando, vocês estão aprendendo. Não é mesmo? Sim, senhor. Todos vocês. Não é deixar minha filha na mente de vocês as mensagens. E você não aprende. Pois então, é todo aprendizado. Agora, se o filho entrar com orgulho, com a vaidade, aí nós deixa também. Nós deixa o pau torar. Porque ele vai ver o que é vaidade, meu filho. Deixa mesmo. Deixa se não dá no seu egoísmo. Por que que é egoísmo, meu filho? Porque aquele lá chegou precisando de auxílio. E o egoísta quer ser o fodão. E não tem porra nenhuma ali. Mas eu tenho que ser o cara. Então o problema é dele. Eu não tô com nada. Mas eu quero me achar. O problema é dele se a vida dele tá uma merda. E precisa de ajuda. Eu tenho que pensar em me prevalecer aqui dentro. Então tá bom. Mas tem olho, meu filho. Tá vendo? Tem olho. Sim. Nós vê tudo. Mas aquele que precisou de ajuda não vai sair sem ser auxiliado. Tá entendendo? Sim. Porque quem tá aqui dentro conhece os problemas, né, de cada um. E não vai embora sem o auxílio. Uhum. E muitos desses aí, meu filho, é que detona a religião. É que culmina o desrespeito. Porque a pessoa chega aqui esperando ouvir algo. E ouve coisa que não tem nada a ver com si. E depois sai falando, né? É. Eu fui na casa tal. Falei com fulano tal. E o que me falou não tem nada a ver comigo. É. Que putaria é essa? Aí como é que a religião fica, meu filho? Muitas vezes os filhos que desamam a religião é que põe a religião na lama. Depois ficam se achando no direito de bater no peito e dizer que ama a religião. Ama o cacete. Tem filho que não tem nem coragem de sair caguinha no pescoço. Por causa dos olhos dos outros. Uhum. Seu Caveira, existem também pessoas que, pela necessidade de atenção, talvez, por se sentir enturmado, entram para a Umbanda e incorporam ali o conceito, a ideia, e não sabem o que é realmente incorporar. Primeiro eu gostaria que o senhor dissesse o que o senhor diz, o que o senhor tem a dizer a respeito de quem incorpora o conceito e o que é realmente incorporar. Meu filho, primeiro, tá querendo se enturmar? Procura outra turma. Vocês têm atividade no mundo todo pra se enturmar. Aqui não é lugar de fazer turma. Vocês fazem as amizades. Segundo, quem é que cuida da casa que tem que olhar isso, não é mesmo, minha filha? Você não tem que ficar de olho nos filhos. Tem que ficar mesmo. Se viu o misticismo, o que, que tem que fazer? Cortar na hora. Tem que chamar atenção. Sim. Tem que pôr lá na assistência sentado, refletindo. Chamar fora dos trabalhos, conversar com o filho. Chamar as entidades, ensinar pra ele a sentir cada uma. Conhecê-las. Mostrar qual que é o caminho real. Que é o amor e a caridade. No início, meu filho, muitos não sabem se tá ou não tá. Outros na primeira. Já estão ali com o coração tão aberto. Pra fazer aquilo com amor, se doando. Porque isso é doação, meu filho. Vocês doam a sua própria matéria pra esse trabalho de amor e caridade. Mas se os filhos não sabem, se estão na dúvida de quem que é a responsabilidade pôr os filhos pra dar consulta. Do dirigente. Exatamente, meu filho. Uhum. Então o dirigente também tem sua culpa. Porque põe os filhos preparados. Não importa se a casa tem 100 pessoas pra atender e só tem 2. Uhum. Preparado. Vai ser só com esses 2 mesmo. Uhum. Não tem que ter volume, meu filho. Uhum. Tem que ter qualidade. agora, qual que é a diferença de a gente estar incorporado e não estar incorporado? Essa pessoa não sabe. Você faz essa pergunta pra todo mundo, né, meu filho? E não cansa de ouvir as respostas. Não. Se você não tá incorporado, meu filho, você sabe. Você tem o controle no seu próprio corpo. Você controla as suas palavras. Você pensa até no que vai responder pro outro. Mas se tem alguém ali, meu filho, você não controla se a entidade quiser andar de quatro, ela anda. Se ela quiser rastejar, igual tem os caboclos cobrem, rasteja. Não tem vergonha que interfere. Só acontece. Os pensamentos, meu filho, vão vindo e vão sendo falados através da voz. Um atrás do outro. Sem dar tempo de você raciocinar. Sem dar tempo de você pensar na resposta que você vai dar pro fulano. Simplesmente vai vindo, filho. Pu, pu, pu, pu. Sem tempo. Agora tem filho que você pergunta uma coisa. E tem tempo. Tem tempo de arrancar informação pra dar uma resposta conveniente com o que ele ouviu de você mesmo. Né? Sim. Mas não se engana, meu filho. Tem entidade que realmente é a pergunta o que é que você tem. Esperando você contar. Porque você tem que aprender a pedir. Né? Os negros velhos fazem isso. O que é que você tem, meu filho? Tá bom? Eu tô bem. Então tá bom. Que vocês têm que aprender a pedir pra vocês. Agora, se chegar já falando papapá, você vai aprender a pedir? Não. Pois é, meu filho. Vai idolatrar a idade ali. Não vai aprender a pedir. Muitos têm vergonha, meu filho. Muitos entraram na casa a primeira vez. Vieram até de outra religião. Como o último auxílio. Como muitos vêm, meu filho. Vêm escondido debaixo da saia. Mas vão ter sempre que precisa de ajuda. E na semana tá lá dando glória. Mas quando o negócio aperta é aqui que vem. Daí chega encabulado, né? Com medo do desconhecido. Porque é só o desconhecido, meu filho. Depois que você conhece, não apavora mais. Aí não fala, não se abre. Fica esperando que a entidade vai chegar e vai falar tudo. Mas tem que aprender. Tem que aprender a pedir. Cavalo mesmo passou por isso. Tem que aprender. Claro. Pode ficar pedindo só pros outros, não. Às vezes as pessoas dizem, o senhor falou, bom, se está incorporado, vai saber. Mas e quando a pessoa quer uma prova do espírito que ela está incorporada? Deve se pedir, não se deve pedir? Ai, cuidado com a prova. Quer pedir, pede. Mas depois não reclama. Não reclama, meus filhos. Primeiro, tem que confiar no que você segue. Você vai trabalhar com seriedade, pedindo prova da existência. Você trabalha assim, filho? Não. Cadê a tua fé? Sim. Se você já tem a consciência, se tá ou não tá. Você ainda precisa de prova? Onde é que tá a tua fé? Você tá trabalhando ou tá brincando? Eu preciso saber se você tá aqui. Então tá bom. Quer a prova? A prova vem. Mas depois não reclama. Porque nem sempre as coisas vêm do jeito que vocês pedem. Isso em todos os sentidos. Não é bonitinho igual vocês querem. Então vocês cuidado com o que pede e com o que promete também. Prometeu, tem que cumprir. Que ninguém esquece, eu não esqueço. Então não pede nada pra mim se você não cumprir o que foi prometido. Que eu quero. Claro. O que acontece se eu pedir uma coisa pro senhor e não cumprir? Eu vou cobrar. E a minha cobrança não é doce. Tá entendendo? Tô entendendo, senhor. Eu não passo a mão, meu filho. Porque o que eu vejo, vocês não têm ideia. Vocês não fazem ideia do que eu vejo. Aqui nessas terras, do outro lado, quando vocês levantam do caixão, ficam apavorados. Não sabem nem onde estão. Muitos não levantam, meu filho. Fica lá séculos vendo o seu corpo apodrecer, sentindo os vermes comendo tudo, sentindo o fedor, mas estão lá presos nas suas consciências e ficam, meu filho, ficam muito tempo presos dentro da sua própria consciência. Porque uma das coisas, meu filho, que cobra vocês é a consciência. Quem fala do outro lado, meu filho, é a consciência. Não precisa chegar ninguém e falar que você fez isso e isso. A sua consciência se desperta e é ela que vai te cobrar. É ela que vai te sentenciar. Por que que muitos filhos desencarnem, caem já certo em determinados locais? Porque a própria consciência que leva já está conectado. É ela que vai cobrar o acerto e é ela que vai libertar também. Porque quando os filhos têm a consciência dos erros, quando os filhos olham pra si mesmo sem culpar o outro, pela raiva, pelo ódio, pela traição, pelas perdas, olhando seus próprios erros, a consciência liberta e a luz sobressai. E quando eu sou ou tenho a responsabilidade de ser o dirigente de uma casa, vocês que informam, vocês que dão tempo, vocês também dão tempo disso terminar, como é que é? Quando você é pra ser dirigente, meu filho, as coisas vão acontecendo. As coisas vão se encaminhando. Muitos não são pra ser, mas quer ser. Como um amigo falou, pra dominar os outros, pra se sentir o chefe. Eu mando. Vocês me obedecem. Eu tô aqui, chefe. Vou chamar os amigos pra visitar minha casa. Aí chama, né? Os familiares, os amigos do trabalho. Eu sou o pai de santo. Grande merda. Aí nós deixa. Deixa mesmo. Vai deixando, porque muitos vem com essa intenção e chega aqui e abre o coração pra realidade. Volta os pensamentos que tinha antes pra realidade do amor e da caridade. Muitos entram com esse objetivo sem nem saber direito o que que é, pra se sentir o tal, mas daí vai mudando. Os seus vão trabalhando, vão mudando essa mentalidade, vão mostrando no dia a dia. Mostra aquele irmão que falou com o preto velho e veio agradecer pela graça alcançada, conforme seu merecimento, claro. E aquele que veio ali com aquele pensamento egoísta de se sentir, vai ver na realidade Vai vendo o que há por trás. E vai mudando o seu coração, os seus pensamentos. E vai se abrindo para a realidade, para a caridade real. Agora outros não. Outros continua. E daí vai acontecendo. E vai acontecendo. E aí começa a cair. Mas nós deixa chegar bem lá em cima. Vai subindo bem alto. Vai conquistando. Vai sendo pomposo. Vai tendo estátua. Vai conquistando. É bom, meu filho. É muito bom, você dá tudo. Você deixa com o carro do ano. Você põe as mulheres. Põe as festas. Põe a casa boa. Põe as viagens. E o pomposo vai espalhando. Vai se mostrando. E nós gosta. Quanto mais mostra, mais gostoso. Vai crescendo. Depois, meu filho, é num piscar de olho. Cai. Mas cai bonito. Aí cadê as fotos bonitas? Cadê as viagens? Vai falar o que pros amigos? Que pagava tudo, não pode pagar nem a água. Aí é bonito, meu filho. É bonito demais. Aí fecha as portas, né, meu filho? Aí vai lá pros outros lugares. Falar que esse lugar é do demônio. Depois que eu entrei, minha vida virou uma merda. Né? Sim. Muitos vão e faz isso. Posso saber, meu filho? Posso saber. Aprontaram. Usaram conhecimento errado. Aí, quando as coisas começou a adorar o pau, aí a vida virou uma merda. Porque eu fui lá pro terreiro. Depois que eu entrei, minha vida virou uma bosta. Aí vai dar o testemunho, né? Vai dar o testemunho. Aqueles demônios me tiraram minha casa. Eu tinha um carro do ano. Eu tinha empresa, né? Aí os moços lá aproveitam, né? É a forra pra eles. Né, meu filho? Sim. Muitos faz isso. Tem bastante. Mas você acha que nós liga? Tô nem aí. Quer me chamar de demônio, chama. Eu já pareço um, né? Você acha que eu ligo? Não. Tô nem aí. Tô nem aí, meu filho. Eu uso esse osso aqui porque eu quero. É humildade, meu filho. Eu posso ser formoso se eu quiser. Mas eu prefiro andar assim. Descoberto. Só no osso. Porque eu sei de onde eu vim, o que eu fiz. Eu ando é assim. E é assim que eu gosto de andar. E é assim que eu me orgulho. Porque eu não sou nada além disso. E vocês não são nada além de pó. Todos vocês são osso. Se eu sou demônio, todos vocês são. Ou vocês são o quê? Além de osso. Depois que a carne vai, fica o quê? Não é os ossos? Só os ossos. Pois é. Mas se eu quiser, eu posso ser muito bonito. Mas eu sou lindo assim mesmo. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei minha essência. E eu sou bonito. E tô aprendendo todo dia. Eu aprendo todo dia, meu filho. Porque, como eu falei, o aprendizado nunca para. Nunca para. Eu tô andando aí, meu filho. Há mais de 1000. E todo dia eu aprendo. E nem 1000 anos não, viu, meu filho? É, então. Que 1000 anos é ficha. E todo dia eu aprendo. E aprendo com vocês aqui também. Aprendo com vocês. Ainda tem uns que dá pra aprender. Que é difícil. Vocês estão atolados no egoísmo, no consumismo, na falta de amor próprio, na vaidade, no ego, na mentira. Vocês estão atolados numa lama e nem percebem. E vão se afundando, que nem na areia. O poder sobe a cabeça, meu filho, de todos. É difícil que se salva. É raro. Muito antes de Cristo, o poder já subia. E continua subindo. Vocês matam por poder. Vocês estupram. Vocês vendem o próprio irmão pelo poder. Pra usufruir de mais e mais. Pra quê? Se nada disso pertence. Se nada disso se leva. Pra que poder? Um poder falso. Só pra se alimentar. Ainda tem as centelhas. Tem poucas, mas tem. E os novos, meu filho, os novos que estão vindo, vão aumentar essas centelhas. Porque estão vindo com a cabeça diferente. Não estão vindo pensando só no poder. Estão vindo pensando na humanidade. Nas formas de ajudar os outros. Nas formas de ajudar esse planeta. Na qual vocês deveriam amar por tê-lo, pra aprender esse planeta com tanta coisa bela, tanta coisa pra se ver, que os fios, quando precisa se recarregar, nem sequer vão nos lugares belos que esse planeta oferece pra se recarregar, pra se higienizar. Vão nas matas, vão nas cachoeiras, vão nos mar. Tá tudo aí, meu filho. O homem lá em cima deixa tudo à disposição pra vocês. Não precisa ficar tomando tudo quanto é banho. Não precisa ficar batendo em tudo quanto é casa. Olha aí, né, minha filha? De graça. Bonito, belo, você chega e já recebe. Nem isso os filhos enxergam. As crianças nascem, as mães não deixam nem pôr o pé na terra. Não é mesmo? Sim, senhor. Não deixa nem conhecer as gramas, porque é tudo sujo. O que, que é isso? Vocês vieram disso? Mas tem as centelhas. Tem as centelhas que dá pra aprender, meu filho. Tem aqueles que não tem nada. E divide o que tem com o outro. Mas quando eu falo nada, meu filho, é um pão pra três. E aqueles outros dois, meu filho, não é o familiar, não. É o desconhecido. Tem uns, meu filho, que estão na rua. Passando fome. Estão lá se regenerando. Estão aprendendo. Porque não pensa que tem coitadinho, não. Tem essa, não. Coitadinho. Estão aí aprendendo. Ganha um pão. Chega um estranho. Redivide. E ele não tem. Você divide, meu filho. Divide. Se você estiver comendo no restaurante e o moço chegar e falar que tá com fome, você compra outro prato pra ele. Pensa bem, meu filho, será que você compra mesmo? É, realmente. Vocês compram, filho. Eu compro. Já fiz quando eu tenho, não trago. Pois é. Mas é raro. Tem uns que não faz, né? É, realmente. Mesmo falando que é bom, que é caridoso. É. Às vezes tem, mas não faz. É. Muitas vezes é a vergonha, né? Sim. É a vergonha. Sim. De sair ali no público, né? É. Falar pro moço sujo, fedendo. É. Sentar na mesa pra comer. Né? Sim. Uma vergonha. Sabia, meu filho, que às vezes é teste. É teste? É teste. Muitas vezes é teste. Pra ver o que, que vocês fazem. É, porque é bonito falar. Eu quero é ver fazer, porque eu gosto é do feito. Eu gosto é da atitude. É mesmo? Sim, senhor. Claro. É isso que eu gosto. Eu já testei ter cavalo. Já? Já. Como é que foi? Cavalo, tava no ônibus. Nesse locomovendo. Entrou um moço. Bem fedido mesmo. Aquele fedor de urina. Enrolado na coberta. Toda fedorenta. E o ônibus tava vazio. Adivinha onde ele sentou? Lá dela. Isso mesmo. Ela quase pôs cabeça pra fora, pra não vomitar. Mas segurou. Segurou. Ela percebeu, né? Até falou com outro moço. Depois, faz um tempo. Se esse ônibus tá vazio. E assentou do meu lado. Pode ser até um preto velho aqui comigo. Aguentou o vômito e o fedor. Depois que ela teve esse pensamento, ele desceu na próxima parada. Nossa. Então vocês fiquem espertos, vocês que gostam de falar. Fiquem espertos, meus filhos. Tem muitos aí, ó, que são até os negros velhos. Né? Plasmada aí nessa mendigada, pedindo auxílio. Que vocês querem as coisas. É. Vocês querem crescer. Vocês querem melhorar. Mas tem que merecer. Então as coisas vão acontecendo. Pra ver se vocês merecem mesmo. Nossa. Não é de graça que se sobe, meu filho. Quando o Exu diz não é de graça que se sobe, como a gente deve ouvir e digerir isso? Que não é na facilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não pensa vocês que ser médio, nossa, grande coisa. É. Nem os filhos pensam, nossa, eu sou médio. Incorpora o cabelo, tranca a unha. Nossa! Grande coisa. Tiririr. Isso que é incorporar só os fodão conhecido, né? É, só. Tem uns aí que vocês nem sabem que existe, ninguém quer. Não. Né? Sim. Tem. Mas como pergunta o nome? Ah, não. Tem que ser o famoso. É. Né? Sim. Eu não posso ter isso aqui. É. E todos trabalham igual, meu filho. Trabalha igual. Tem ninguém melhor que ninguém, não. Uhum. Todos estão caminhando. Né? Sim, senhor. Daí, quer ser o tal? Pra que isso? Não importa. Vocês novos aí ficam querendo saber os nomes. Quem que é? Pra quê? Qual que é o intuito seus? É trabalhar pra caridade? Ou deixa o famoso? Ou tem o caboclo conhecido? Ou tem o preto velho conhecido? Seu intuito é ajudar, é aprender, é crescer, é amar, é fazer a caridade. Foda-se o nome. Pra que serve o nome? Você não vai me ter. Eu não sou seu. E daí? Você acha que vai estalar o dedo e eu vou estar aí? Tá enganado. Daí, que caveira? Pode ser qualquer outro. Você não é meu dono. Você tá enganado. Né? Claro. É muito feio isso, meu filho. É feio. Pra que isso? Quando você vê esses sintomas, já fica esperta, viu, minha filha? Pode deixar, né? Fica esperta. Porque quem tá falando maior é o ego. Quando você souber um nome, até segura. Sim, pode deixar. Né? Se a entidade não falar, pode passar. Segura. Vai levando pra ver a ansiedade. Pra ver até onde vai. Depois você solta. Porque às vezes tem que dar o nome. Pra poder fazer as entregas certo. Né? Sim, já pensou minha filha ir lá na encruzilhada? Aí complica. Tem que saber quem que é. Pra ir no lugar certo. Né? Vai me dar coisa na encruzilhada. É. Ué? O senhor é o Exu Caveira. E aí a pega por não saber o nome da entidade dela além desse trabalho. O senhor tá dizendo que não faz sentido ela ir numa encruzilhada. Ué, meu filho, você já tem caveira. Ela vai me dar entrega em cruza. Você não acha que é em outro canto? Onde é que eu trabalho? Na Calunga, no cemitério. Pois é. Sim. Eu vou receber na cruza. Ah. Esse é um dos motivos que é passar dos nomes. Ah. Não é pra vocês ficarem se achando gostoso. Claro. Né? Uhum. É pra fazer as firmezas certo. Uhum. Pra fazer as entregas certo. Não é pra ficar se achando que vocês não são donos de entidade nenhuma. Nós todos estamos aprendendo. Nós trabalhamos em equipe. Por quê? Sim, o médium não trabalha aqui, né? Não vem falar. Não, claro. Pra falar eu preciso do médium. Né? Sim. Se não for de incorporação e eu quiser passar a mensagem, tem que ser o médium da mensagem. Então nós trabalhamos em equipe. Né? Sim. E o médico tem que estar andando, meu filho, com conduta. Conduta? Né? Com honestidade. Uhum. Com respeito. Que esse médico meu vacilar, meu filho. Eu meto pau mesmo. Que tem que aprender. Eu não venho aqui se estiver fazendo coisa errada. Eu deixo aprender. Porque nós é uma equipe. Eu não vou chegar na carcaça suja. É mesmo? É, ué. Tem que estar andando direito. Tem que estar firme. E quando precisa chamar atenção, eu chamo. Eu falo até pro outro moço ali, ó. Quem escuta? É, porque vê. Sim. Fala, ó. Pode falar que eu não tô gostando. Pode mudar de atitude. Agora, se não mudar, a conversa é outra. Que eu avisei, né? Sim. Pois é. Nossa. Vocês têm que cuidar, meu filho. Por isso que eu falo do respeito. Respeito. Da humildade. Da moral. Tem que ser correto. Porque é uma equipe. Você acha que eu vou pegar a carcaça suja? Sem moral. Caveira não admite, meu filho. Caveira não admite imoralidade. Não admito sujeira. Eu meto pau pra aprender. Quem tem caveira sabe. Anda na linha. Vai errar, vai. Mas com moral. Com respeito. Porque você pode errar com respeito, não pode, filho? Sim. Você é com moral, não erra. É. Que é aquela coisa, meu filho. Tem a diferença. Uhum. De você fazer uma coisa errada, pensando que tava certo. Uhum. E você fazer uma coisa errada, sentir no seu interior que você fez o máximo, o seu melhor. Aí é diferente. Sim. Aí a conversa é outra, né? Que o pensamento é uma coisa. O coração é outro. Outro. Você faz algo sentindo verdadeiramente que fez o seu melhor. E mesmo não estando certo, o negócio é diferente. Que o coração, meu filho, o seu sentimento foi puro. Foi verdadeiramente o seu melhor. Agora a cabeça, não. Aí que eu vou fazer. Esse do coração eu vou ajudar. Eu vou mostrar. Vou mostrar a opção, o caminho correto. Pro filho aprender. Pra que eu vou bater? Se no seu interior ele fez o melhor. Você deitou e dormiu. E dormiu tranquilo. É? É, com certeza. Dormiu tranquilo. Dormiu sereno. Porque dentro do coração fez o certo. Fez o seu melhor. Agora, quando faz, meu filho, nem dorme direito. Pode até dormir, mas passa o dia agitado. Passa o dia relembrando. Passa o dia se perguntando, será que eu fiz certo? É? Sim. E quando aparece o será, é porque já não fez. Uhum. E aí, ainda dá até tempo de ir atrás, de corrigir. Mas os filhos gostam de ficar no será. Uhum. Mas que merda! Se vocês têm o será, é porque já não fez. Vão correr atrás do prejuízo. Não espera as coisas acontecer pra correr atrás, meus filhos. Vão. Sejam de atitude. Pisem firme. Caminhe. É. Tudo tem tempo. Tudo tem tempo. Se vocês não fazem, a vida cobra. A vida traz. E quando ela traz, não tem tempo, não. É o que tá acontecendo ali. Caiu, caiu. Não vou dar tempo pra levantar. Não vou dar tempo pra pensar se eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Você acha que eu fico pensando se eu vou fazer? Não penso, não. Que eu tô olhando, ó, faz tempo. Eu já vi lá atrás, já vi na frente. Já vi até o que vocês pensou. Então eu vejo que teve oportunidade. Mesmo assim não fez. E não fica pensando que isso é ruim. Não é ruim não, meu filho. Não é. Isso é aprendizado. Porque vocês podem estar na merda. Não está lá com vocês na merda. Vocês nunca estão sozinhos. É aprendizado. Caia pra aprender. Caia pra se fortalecer. Tem fio aí mole pra caramba. Que tem que cair pra virar gente. Tem que cair pra ter atitude. Tem que cair pra tomar as rédeas da vida. Que é igual uma folha. Vai onde o vento leva. Vai onde a mãe fala. Vai onde o pai fala, amigo. Que é isso? Tem que tomar as rédeas assim mesmo. Não concordou com a mãe? Beleza, escuta. Mas não faça se não concordou. Porque você não é marionete. Você tá aqui é pra andar com suas próprias pernas. Olha. Quem é que vai andar por você, meu filho? Não é ninguém. Pois é. Alguém vai sentir suas dor? Não, senhor. Não vai. Né? É. Alguém sabe o que você passa? Não. Quem que pode falar da sua vida? Só eu. Exato. Porque só você que sabe. Nem tua mãe sabe, meu. Não. Tem coisa aí que eu tô ligado. Que nem ela sabe. É. É só você. Só. É, né, filho? Sim. Tem as coisas aí que é só você. Só eu. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe, né, filho? Tem coisa que você passou aí, ó, lá atrás. peso fácil. Quantas vezes você riu aí? Por dentro, dando estourada. Mas tem que ir, né, filho? Que você não pode passar sua dor pros outros. Que ninguém tem nada a ver com isso, meu filho. Aham. Claro. E tem muito filho que faz isso. Aí estraga mais. Que acha que os outros têm culpa. Passar a dor pros outros. Passa, meu filho. Tá detonado. E acha que tem que descontar em todo mundo. Aí inventaram bipolar. Ai. Pelo amor, né, meu filho? Uhum. Que é isso? Agora tudo é modinha. A pessoa tá mal, desconta nos outros. Você tem que ter paciência, meu filho, que é bipolar. Uhum. Tenha paciência. Nossa. Vamos olhar pra si mesmo. Porque você tá bravo, meu filho. Você tá estourando. É que o problema tá lá dentro. Lá dentro. E você tá estourando é porque tem que trabalhar. Tem que ver o que é que tá cutucando. Claro. Tem que ver o que é que tá acontecendo. E trabalhar. Tudo que aparece é porque tá se mostrando. Vocês procurar. Se vocês não conseguem sozinho, procurar ajuda. Tudo tem porquê, meus filhos. E quando estoura, não reclama. Agradece. Porque se tá aparecendo, é pra te mostrar que tá na hora de resolver. Então resolva. Você já pensou, meus filhos? Se todos os problemas, todas as preocupações fossem aparecendo, vocês resolver, que pensa? É. Mesmo que venha botando fogo. É uma oportunidade pra resolver, pra não ter que voltar e apertar a mesma tecla. Pra não ter que voltar e continuar na mesma linha. Vamos pular esse degrau. Vamos pro próximo. Porque eu gosto é de ir pro próximo. É, movimento. Eu gosto é de ir, meu filho. Uhum. Eu não gosto de ficar parado. Eu quero é mais. E vocês têm que querer mais. Porque vocês podem. Vocês são capazes. Tá entendendo, meu filho? Sim, senhor, seu Caveira. Seu Caveira, tem alguma pergunta, algum assunto que eu não trouxe, não apresentei ao senhor, que o senhor gostaria de falar um pouco antes da sua mensagem final? Porque nas dificuldades vocês não estão só. Aquele que passa fome, meus filhos, muitas vezes agradece a fome. Porque ele sabe que ali ele tá ganhando a vitória. Que aquilo que ele tá passando é passageiro. Vocês sabem, meu filho, que tudo é passageiro. Quantas coisas vocês que estão aí ouvindo já passaram? Por acaso estão passando até hoje? Então, não. Teve o tempo de chuva, mas teve o tempo da fartura. Sempre vem, meu filho. E adianta ficar parado? Não adianta nada. Vai ficar de mimimi porque a situação tá difícil? Porra nenhuma. Vamos pra frente. Vamos pra cima. É isso que eu queria falar pra vocês. Chega de paradeira. Vamos pra cima. Chega de frescura. Chega de culpar os outros. Parem de culpar uns aos outros. Porque como eu falei, ninguém vai sentir sua dor pra você. Se você quebrar as pernas, ninguém vai andar pra você, não. Tá entendendo, meus filhos? Vão pra cima. Vão procurar seus degraus. Vão subir. Se escorregar, se pendura e sobe de novo. Arranca as unhas, se pendura com os dentes. Mas vão. Vocês têm tudo nas mãos. Tudo. O Criador deu tudo pra vocês. Tudo, meus filhos. Por que que tem homem e mulher? Porque até nisso ele pensou. Ele deu tudo pra vocês. Deu até os companheiros. Vocês vão se sentir sozinhos nas caminhadas. E pode ter companheiras e companheiros, né? Não tem essa que é homem e mulher. Vamos parar com os preconceitos. Tem muito moço aí que gosta de outro moço. Que outra vida foi até a moça. E que ainda vem com esse estímulo. Mas tá no corpo de homem que ele pode fazer. Tem várias histórias. Tem N motivos. Não tem que ter preconceito. Porque vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o outro lado. E esses aí inundados no preconceito. Depois tem lá um fim, né? No mesmo caminho. Se não tem agora, pode ter depois. Pode ser um neto amado, né? Aí aprende. Aí aprende, né? Então vamos parar com isso. Vamos parar de olhar pro outro. Parar de olhar pro umbigo do outro. Olha pra vocês. Olha o que vocês estão fazendo. Não tô falando que o outro que se dane. Mas olha pra você. Primeiro vocês têm que estar bem. Pra depois olhar os outros. E não é olhar os outros com julgamento. É olhar o outro estendendo a mão. E nem catando dele pra você. É estendendo a mão pra auxiliar. Pra ajudar ele a andar os seus degraus. Porque você também não vai subir por ele. É isso, meu filho. Seu Caveira, graças a Deus. Muito obrigado, Exu.